amor é ouro para tu é louco. Tem que ser guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. Amor é ouro para tu é louco. Tem que ser, guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. O jornal anunciou nova ordem mundial. A ONU discute aquecimento global. Quem vem de onde eu vim tem que sobreviver. Mundo de ganância, cobiça e poder. Aprendi que o homem é o pior dos animais. Globalista, trama contra a paz. Ataque, hacker, a nova ameaça no lucro. A indústria das armas, Rússia, Ucrânia, Ocidente, Oriente. Plano diabólico, governo intransigente. Destrói a natureza, desastre ambiental. Muitos mortos na fila do hospital. Bomba biológica, pandemia, Tio Sam, China, geopolítica. Essa é minha oração. Eu creio em Jesus Cristo, luz pro meu caminho. A fé me mantém vivo. O amor é ouro para... Tem que ser guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. Paz pro meu povo. Amor é ouro, barato é louco. Tem que ser, guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. É a luta entre o bem e o mal. Desordem social, amor artificial. É o caos, juízo final, inteligência artificial. É fato, ser humano não tem mais sentimento. Não se importa mais com nada. É o fim dos tempos, criança no farol pedindo esmola, ao invés de tá estudando ou aprendendo na escola. População passa fome, bilionário esnoba. Moradores de rua e uma par de noia nessa selva de pedra. O barato é louco, coração gelado pra vencer esse jogo. Discursos vazios, mil contradições. A luz há de chegar em nossos corações. Nas ruas do gueto, meu povo é preto. Muito amor pra favela, meu apreço. Amor é ouro, barato é louco. Tem que ser guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. Paz pro meu povo. Amor é ouro, barato é louco. Tem que ser, guerreiro pra vencer o jogo. Rouba paz pelo meu povo. Paz pro meu povo. Amor é ouro. O amor é ouro. Barato é louco. Eu sigo na fé. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O amor é ouro. Barato é louco. Barato é louco. Anjos que me guiam. Os anjos que me guiam. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O amor é ouro. O amor é ouro. Tu é louco. Os anjos. Nessa selva de pedra. Eu sigo na fé. Seja o que Deus quiser. O amor é ouro. O amor é ouro. Tu é louco, os anjos que me guiam. Sigo na fé, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser.